com poder de vida e morte sobre milhões de súditos, em nome daquele que não tinha onde reclinar a cabeça, quando lembramos desses e de tantos outros desmandos cometidos em nome de Jesus, ficamos imaginando que tudo isso não pode ter acontecido simplesmente em virtude dos enganos de Constantino. Na verdade, o que aconteceu foi uma fatalidade histórica. O Evangelho era grandioso demais, sublime demais, puro demais para uma humanidade ainda tão atrasada, presa aos impulsos primitivos da animalidade. Natural, portanto, que passada aquela fase áurea de expansão, de fixação do cristianismo, com o retorno dos prepostos do Cristo à espiritualidade maior, quando o Evangelho foi entregue aos homens, natural que houvesse toda essa deturpação que aconteceu. Jesus, em sua imensa sabedoria, tinha noção de que isso iria acontecer. Tanto que na última ceia, a última oportunidade em que esteve com os discípulos, ele proclamou que mais tarde enviaria um Consolador, um Espírito de verdade que viria lembrar os seus ensinamentos e transmitir lições novas que a humanidade então não tinha condições para receber. A ortodoxia religiosa situa o Consolador na festa de Pentecostes, 40 dias após a ressurreição de Jesus, quando os discípulos em Jerusalém falaram e profetizaram em várias línguas sob inspiração do Espírito Santo. Entretanto, aquelas manifestações não tinham nada a ver com o Consolador. Em primeiro lugar, porque a morte de Jesus era recente, nada havia a lembrar, porque nada fora esquecido. Em segundo lugar, porque aquelas manifestações não acrescentaram uma vírgula sequer aos ensinamentos de Jesus, tanto que ficou o mero registro do acontecido e mais nada. Durante séculos, se viesse, o Consolador não seria aceito, não haveria campo para ele, porquanto a humanidade mergulhara na escuridão medieval, um amordaçamento da razão imposto pelas lideranças religiosas que defendiam a ferro e fogo as suas posições escatológicas. Somente a partir do século XVIII, quando a humanidade readquiriu a vocação de pensar a partir do iluminismo francês, é que se criaram condições para que o Consolador viesse no século XIX. E, paradoxalmente, ele viu-se na contingência de manifestar-se fora dos círculos religiosos, porquanto esses estavam atrelados ao materialismo e negavam veementemente a possibilidade de intercâmbio com o além. Um paradoxo tanto maior quando se recorda que Jesus conversava com os espíritos, o mesmo acontecendo com a primitiva comunidade cristã. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual um imenso exército que se movimenta ao ouvir a voz de seu comando, espalham-se por toda parte. E quais estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos afirmo, homens, que são chegados os tempos em que todas as coisas serão colocadas em seus devidos lugares, para desfazer as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som de trombetas e o cântico dos anjos se lhes associa. Nós vos convocamos a vós, ó homens, para o divino concerto. Tomai a vossa lira, fazei uníssona as vossas vozes, e que num cântico glorioso elas se estendam e repercutam de um recanto ao outro do universo. Homens, nossos irmãos, e amamos, amai-vos uns aos outros, bendizei o Senhor e edificareis o reino dos céus. Estas vigorosas afirmativas constam da abertura de um Evangelho segundo o Espiritismo e nos dizem, em síntese, do alcance